Oi, gente linda. Que bom, que gostoso estar aqui retomando essa lição hoje. Essa é a primeira lição que eu estou gravando aqui para vocês, nesse formato um pouco diferente que a gente vai seguir a partir de agora. Houve uma reformulação no site da Oprah e aquelas lições de rádio da Marianne que estavam disponíveis no site, elas já não se encontram mais lá. Então, a partir de agora, o que eu vou passar a fazer é colocar aqui a tradução das lições do Curso em Milagres, né? Simplesmente as lições de cada dia e na sequência para continuar tendo esse carinho que é as palavras da que são as palavras da Marianne Williamson, eu vou passar a publicar aqui uma citação a cada dia de um livro que ela tem que é chamado Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. Essas reflexões e devoções, elas são baseadas justamente num curso em milagres. Dessa forma, a gente mantém as lições e mantém esse carinho a mais que as palavras dela sempre trazem. A lição de hoje, portanto, é a lição 59. Essa lição é uma revisão das lições 41 a 45 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Essas são as ideias para a revisão de hoje. Primeira ideia. Deus vai comigo onde quer que eu vá. Como posso estar sozinho quando Deus sempre vai comigo? Como posso estar em dúvida e incerto de mim, mesmo quando a certeza perfeita reside nele? Como eu posso ser perturbado por qualquer coisa quando ele descansa em mim em absoluta paz? Como eu posso sofrer quando amor e alegria me cercam através dele? Que eu não acalente ilusões sobre mim mesmo. Eu sou perfeito porque Deus vai comigo onde quer que eu vá. Segunda ideia. Deus é minha força, a visão é a sua dádiva. Que eu não olhe através dos meus próprios olhos para ver hoje. Que eu esteja disposto a trocar minha lamentável ilusão de ver pela visão que é dada por Deus. A visão de Cristo é a sua dádiva, que Ele me deu. Que eu chame por seus dons hoje, para que esse dia possa me ajudar a entender a eternidade. Terceira ideia. Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Eu posso ver o que Deus quer que eu veja. Não posso ver nada mais. Além da sua vontade, estão somente ilusões. São elas que eu escolho. Quando eu penso que eu posso ver a parte dele. São elas que eu escolho quando eu tento ver através dos olhos do corpo. No entanto, a visão de Cristo me tem sido dada para substituí-las. É através dessa visão que eu escolho ver. Quarta ideia. Deus é a luz na qual eu vejo. Eu não posso ver na escuridão. Deus é a única luz. Portanto, se hei de ver, terá que ser através dele. Eu tenho tentado definir o que é ver e tenho errado. Agora é dado a mim compreender que Deus é a luz na qual eu vejo. Que eu dê as boas-vindas para a visão e o mundo feliz que ela me mostrará. Quinta e última ideia. Deus é a mente com a qual eu penso. Eu não tenho pensamentos que não são compartilhados com Deus. Eu não tenho pensamentos à parte dele, porque eu não tenho uma mente à parte da dele. Sendo parte da sua mente, meus pensamentos são dele e os seus pensamentos são meus. Citação do dia: Que Deus possa me usar hoje. O amor irá salvar o mundo, mas somente se nós o expressarmos. Possa tudo o que eu fizer hoje ser uma expressão do amor de Deus. Que eu possa ser um canal para o amor hoje, cocriando com Deus um mundo mais perfeito. Com todo pensamento de amor, eu crio um milagre. Toda vez que eu retenho amor, eu me desvio de um. Querido Deus, use minhas mãos e pés, palavras e ações, hoje. Use quem eu sou e o que eu faço para ajudá-lo a curar o mundo. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um super, super beijo. Até a próxima.